Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Glória a Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 5. Nós vamos falar de um tema aqui, irmão, pouco falado muitas vezes na igreja, mas que é uma realidade. Todos nós, quando nascemos, nascemos sabendo um destino nosso. Qual é? Hã? Pode falar. Qual é? A morte. Não é mesmo? Todos nós nascemos e sabemos que um dia... Hã? Vamos morrer. Talvez isso não é tratado muitas vezes na igreja, mas nós como cristãos, nós devemos entender o que a palavra de Deus tem para falar sobre a morte. Amém, gente? Um tema, né, que na verdade as pessoas têm muito medo, mas é inevitável. Todo mundo que nasce um dia, a não ser que Jesus voltar antes, né? Bom seria, né? Talvez, não sei também, porque tem muita gente que fala assim, oh, eu gostaria de ver Jesus voltando. Já imaginou, irmão? A Bíblia diz que todos os joelhos irão se dobrar. Você imagina o temor? Hã? O medo que não vai dar? A hora que você ouvir as trombetas soar os quatro cantos da terra, hã? Todos irão se dobrar diante do nome de Jesus. E ali, irmão, não vai ter rico, pobre, branco, negro, amarelo, vermelho, não vai ter nada lá. Todos vão ser iguais ali. Não vai ter católico, evangélico, espírita. Ali naquele momento todos vão dobrar o joelho. Amém? Nem pastor, nem padre, nem obreiro, nem pai de santo. Todo mundo ali vai, ó, puf, dobrar o joelho. Então você já imagina, né, irmão? Vai dobrar o joelho por quê? Porque a palavra de Deus está dizendo que vai dobrar o joelho? Não, porque a hora que você vê, irmão, você vai bater um temor tão grande. E fica imaginando que a pessoa vai dobrar o joelho, irmão, clamando por misericórdia. Então... não sei o que é melhor, eu sei de uma coisa, o melhor é estar com Deus. Repita comigo, o melhor é estar com Deus. Diga, o melhor é estar com Deus. Veja só que eu não falei o melhor é estar na igreja, eu disse que o melhor é estar com Deus. Obviamente que você precisa estar na igreja para estar com Deus, se alimentando de Deus. Agora, não é só o fato de você sentar no banco de uma igreja que quer dizer que você está com Deus. Porque muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas não estão vivendo como verdadeiros filhos de Deus, não é mesmo? Sim ou não, gente? Nós não podemos ser hipócritas e imaginar que todos que estão na igreja são verdadeiramente filhos de Deus e vivem como filhos de Deus. Não podemos ser hipócritas a esse nível. Mas, como é bom nós estarmos preparados. A palavra de Deus diz que Jesus virá como um ladrão. Alguém sabe quando um ladrão vem, irmão? Não, se soubesse, estaria preparado para evitar o assalto, não é verdade? Então, o ladrão geralmente pega todo mundo de surpresa. Tanto é que, às vezes, o ladrão nem armado não está, mas só a surpresa que trouxe aquele abalo, né, fez com que a pessoa entregasse tudo que tinha. Não é mesmo? Sim ou não? Jesus virá como ladrão. Diga assim comigo, Jesus virá como ladrão. Ou seja, não é que ele é um ladrão, ele virá como um ladrão. Ou seja, ninguém está esperando. Ou muitos não estão esperando. Nós temos que estar preparados, irmão. Nós estamos vivendo a nossa vida diária, mas nós não devemos esquecer que Jesus prometeu que voltaria. Amém, gente? Ele voltaria. E ainda que Jesus não voltar para todos no mesmo momento, volta para aquele que parte. Não é verdade? Porque quando nós partimos deste mundo, aí sim nós vamos ter um encontro com Deus, ou então um encontro com o chifrudo, né? Do diabo. Então nós temos que estar preparado. Isso não é fantasia, irmão. Isso não é história da carochinha. É uma realidade. Mas nós temos que estar preparados para esse dia. Amém? O que é que Deus fala sobre isso? Paulo, tratando desse assunto com a igreja de Coríntios, ele fala sobre isso de uma forma maravilhosa. Olha o que ele diz aqui no versículo 1. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, repita assim comigo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. Então Paulo, escrevendo aos Coríntios, obviamente tratando sobre esse assunto, Paulo diz o seguinte: olha, nós sabemos, era um assunto que Paulo e a igreja de Corinto sabia na ponta da língua. Esse tema estava na ponta da língua de Paulo, no sentido figurado, né? Como diz o nosso ditado aqui, o nosso português, na ponta da língua de Paulo e de todo o povo de Corinto. Paulo diz o seguinte: olha, sabemos que quando essa casa se desfizer, falando do tabernáculo terrestre, por que casa? Porque nós não somos corpo, nós somos espírito, moramos, diga assim comigo, eu sou espírito e moro num corpo, amém? Por que espírito? Porque espírito é eterno, a nossa vida não termina aqui, nós vamos existir eternamente, mas aqui nós decidimos com quem iremos existir eternamente. É nessa vida que decidimos a nossa salvação. É nesta vida que nós decidimos estar com Deus ou longe de Deus. Amém, gente? Então, Paulo, falando sobre o assunto da morte, ele diz: olha, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, falando do seu corpo, se desfizer, morrer, temos da parte de Deus um edifício, ou seja, o nosso corpo transformado, o corpo que Deus tem para nós, um corpo glorificado, é bem superior a esse. Amém, gente? É bem superior a este. Então nós temos que entender que isso é uma realidade. Paulo, tratando desse assunto, ele fala com naturalidade. Por quê? Porque, irmão, ele sabia que o que Deus tinha para ele, a igreja de Corinto sabia, o que Deus tinha para eles era algo superior ao que eles estavam vivendo naquele momento. Tendo essa consciência, fazia com que eles encarassem aquela situação de uma forma vencedora e não como uma forma derrotada. Porque muitos, às vezes, encaram essa situação como uma derrota. Estão conseguindo compreender, gente? Como uma derrota. Eu sei que talvez não é um tema muito bom de falar, mas nós temos que falar de tudo, não é verdade? Ou a igreja só fala sobre prosperidade, sobre saúde? Não, fala também sobre salvação. Salvação no sentido amplo da palavra, né? A palavra salvação significa prosperidade, significa saúde, significa preservação. Vem do sozo, que é a palavra original de salvação, que tem toda essa amplitude, mas também significa existência eterna com Deus. Amém, gente? Então, Paulo e a igreja de Corinto sabiam como se relacionar com isso. Para eles, isso era um lucro e não uma perca. Quantos de nós, muitas vezes, não sabemos nos relacionar, sentimos-nos derrotados, fracassados diante daquilo. E aí desencadeia um monte de problema, depressão, desencadeia tantos problemas para aqueles que continuam aqui. É ou não é verdade, gente? Então, o que acontece é que nós temos que entender que nós somos espírito, portanto somos eterno. E o que Deus tem para nós é algo maior. O que Deus tem para nós, óbvio, quando você terminar a sua carreira, diga assim comigo: eu tenho uma carreira a cumprir. Diga assim: eu não vou morrer antes do tempo. Talvez você diz: apóstolo, como você pode ter essa certeza e a bala perdida? Não vai ser eu que vou achá-la. Vai ser você? Então diga assim: eu não vou achar nenhuma bala perdida. Amém? A bala perdida que fique perdida, mas que eu não encontre. Diga graças a Deus. E o acidente? E o assalto? Irmão, os anjos de Deus estão acampados ao seu redor para livrá-los. Diga um glória a Deus. Agora, você tem que andar com essa consciência. Porque a destruição do povo, ela é gerada porque lhe falta conhecimento daquilo que Deus pode fazer em seu favor. Amém? Quando você não conhece sobre algo na palavra de Deus, você então fica limitado para se apropriar daquilo. Já disse para vocês, quando eu imaginar, quando eu pensava que doença era vontade de Deus, era na verdade uma ferramenta que Deus usava para provar a minha fé, o que que acontecia? Eu aceitava a doença. A partir do momento que eu entendi que Deus não usa as ferramentas do diabo para provar a minha fé, e muito menos para me punir, eu compreendi que ele levou as minhas doenças e tomei posse disso. Tomei posse da cura. Me apropriei daquilo que Deus tem para mim. Amém, gente? Mas isso só se deu quando eu tomei consciência disso. Quando eu entendi sobre isso. Amém? Estão aqui comigo, gente? Então Paulo volta aqui, olha o que ele diz. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. Então não era uma casa comum, não era feita por mão, mas era uma casa eterna, nos céus. Digam glória a Deus. Aí no versículo 2 ele diz, e por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação que é do céu. Já imaginou, irmão? Paulo, ele não enfrentava essa situação como uma derrota, mas ele gemia de desejo de ser revestido dessa habitação, dessa casa que Deus tinha para ele. Estão conseguindo compreender a palavra? Agora, obviamente que muitas das vezes, muitos de nós não temos nem esse desejo. Não temos, na verdade, nem pensamento sobre isso. O que eu estou querendo chamar a sua atenção? Para que nós saímos do estágio espiritual onde estamos e começamos a crescer espiritualmente. Porque quando nós começamos a crescer espiritualmente, aí nós começamos a desejar coisas grandes. Amém, gente? A encarar aquilo que a maioria das pessoas encaram como um aperto, como uma derrota, como a provisão de grandeza de Deus para a nossa vida. Eu volto a dizer, você tem uma carreira a cumprir. Amém? Diga assim, eu tenho uma carreira a cumprir. Diga com propriedade, diga assim, eu tenho uma carreira a cumprir. Diga assim, eu não vou morrer antes do tempo. Quando Paulo, ele fala sobre isso aqui, ele me leva a compreender por que ele enfrentava tanta adversidade com confiança. Quando o barco onde Paulo estava numa viagem, estava para afundar, Paulo não ficou apavorado. Por quê? Ele sabia que ele não ia morrer antes do tempo. Agora, a consciência do que Deus tem para mim, me dá segurança. O barco estava afundando, Paulo falou, pode ficar tranquilo, eu não morro nem vocês, porque Deus falou que vocês estão comigo, não vão morrer. Por que eu não vou morrer? Eu não acabei a minha carreira. Tem muita coisa para mim fazer aqui ainda. Amém? Quando Jesus, ele andava sobre a terra, quando ele estava aqui, no seu ministério terreno, quantas vezes cercaram ele com pedras nas mãos para apedrejá-lo? O que Jesus fez? Saiu correndo? Desesperado, falou, ai meu Deus, e agora? Quando pegavam as pedras para apedrejar Jesus, eu me lembro de uma história, me lembro de um fato, que quando chegaram para Jesus, disseram assim, tu és o Filho do Altíssimo. Ele olhou para todo aquele povo com pedra nas mãos e ele disse, vocês que estão falando, e passou no meio de todos aqueles homens com as pedras nas mãos. Sabe o que aconteceu? Naquela época, dizer que era filho de Deus era algo assim estrondoso. Por quê? Ser filho de Deus é se fazer igual ao Pai. Amém, gente? E eles entendiam isso. Com o tempo foi se perdendo. Hoje fala que é filho de Deus, a pessoa nem sabe o que significa isso. Ele acha porque nasceu ali. Não, filho de Deus significa ser igual a Deus. Amém, gente? E aí o que aconteceu? Jesus passou no meio de todo mundo com as pedras nas mãos. Por que Jesus não teve medo? Porque ele sabia que a morte dele não seria morte de apedrejamento. Seria morte de cruz. Portanto, não ia resolver tacar pedra nele, porque ele não iria morrer. Digam glória a Deus. É ter consciência. Quando nós entendemos o que Deus tem para nós, isso nos coloca em posição de segurança. Andamos seguros, temos confiança, temos paz. Quantas pessoas hoje têm medo porque fica assistindo todos aqueles jornais sangrentos ou lendo só porcaria e hoje não consegue nem andar na rua? É mentira ou é verdade? A pessoa tem medo. A pessoa vive apavorada. Eu não estou falando para você negligenciar, eu estou falando para você ter confiança no teu Deus. Amém, gente? A violência é uma realidade, mas eu tenho confiança no meu Deus, eu não estou negligenciando o fato, eu estou simplesmente confiando no que Deus diz ao meu respeito. Então Paulo está dizendo, olha, eu até gemo de vontade de ser revestido da minha morada ao céu, mas eu tenho uma carreira para cumprir, e eu sei, eu tenho consciência disso. Desejar partir do mundo sem cumprir a carreira é a mesma coisa de que se matar. Entendeu? Estão entendendo, gente? Continuando aqui. Versículo 3. Porque estando vestidos, não seremos achados nus. Pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então Paulo está explicando, não é que eu não dou valor a essa vida, mas é porque eu quero ser revestido da vida. Amém, gente? Que o mortal seja absorvido pela vida. Digam glória a Deus. Agora, tudo isso aqui que estou dizendo, irmão, é para te levar a entender que vai existir um ponto final nesse estado da nossa vida. E para esse ponto final, se Jesus não voltar antes, obviamente, nós temos que estar preparado para receber da parte de Deus o edifício que está preparado para cada um de nós. Amém, gente? Eu acredito que lá no céu vai ter muita casa que não vai ser habitada. Por quê? Porque tem muita gente que está deixando de se encontrar com Jesus. Está deixando de ter uma vida com Jesus Cristo. Agora, Deus preparou todos para a salvação. Mas não pode salvá-los de uma forma obrigada. As pessoas têm livre arbítrio e devem receber em suas vidas o Senhor Jesus Cristo. Amém, gente? Vocês estão comigo? E receber Jesus não é dizer, eu recebo Jesus na minha vida, porque eu fico te implorando, porque eu fico aqui falando, olha, se você não se converter hoje, amanhã pode ser muito tarde. Aí você vem mesmo. Óbvio. Receber Jesus, irmão, é falar assim, eu aceito Jesus na minha vida e segui-lo hoje, amanhã e sempre. Eu posso até perguntar, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Posso até falar isso. Mas não é o fato de você levantar uma mão que faz de você um filho de Deus. Amém, gente? Nesse momento você pode fazer a sua confissão pública. Mas o ser filho de Deus é um período, é um tempo. É hoje, amanhã e sempre. Amém? É você estar vivendo uma vida diária com Deus. Diga assim comigo, uma vida diária. Você sabe que há muitos crentes que têm momentos com Deus, né? Ele fala, eu vou tirar um momento a sós com Deus. Eu vou tirar um momento com Deus. Ele entra e sai da presença de Deus, já viu? Na oração ele fala, Deus, eu entro na tua presença. Ele está o culto todo cantando, louvando a Deus. Na hora da oração ele fala, Deus, eu entro na tua presença. E na hora do louvor ele estava na presença de quem? Não é verdade? Ele está o dia inteiro lá, fazendo os seus afazeres, aí de repente ele para e fala, Deus, eu entro na tua presença. Quer dizer que o dia inteiro estava na presença de quem? Do diabo? Não, diga assim, eu não entro e saio da presença de Deus. Diga assim, eu estou 24 horas na presença dele. Diga, diariamente na presença de Deus. Diga, não é um momento sozinho com Deus. Amém, gente? Mas é uma vida com Deus. Você pode tirar momentos a só para você e Deus só. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de pessoas que às vezes fazem confissão que não estão de acordo com aquilo que a palavra diz. Amém, gente? E confissão errada nos traz problema. Por quê? Nos gera resultados que vão trazer coisas que nos desagrada. Por quê? A palavra de Deus diz que tudo que eu disser será feito. Termina a minha oração, significa que eu fiz o quê? Saí da presença de Deus? Não, eu estou na presença de Deus. Eu preciso alinhar a minha vida. Então, irmão, eu pergunto, como está a sua vida com Deus? Como está a tua vida diária com Deus? Como você está com o Senhor Deus? Talvez tudo está indo bem para você. Mas esse é o momento de você analisar. Está tudo dando certo para mim, glória a Deus. Mas Deus, como está a minha vida, Senhor? O Espírito Santo me mostra. Porque é difícil a gente ver erro quando está tudo bem, não é verdade, gente? É difícil a gente ver. Mas às vezes a gente está cometendo coisinha, não estou falando de pecado, estou falando de coisinhas bestas que atrapalham a nossa vida. As raposinhas, repita comigo, as raposinhas destroem a vinha. Sabe, ela vem por baixo ali e vai destruindo tudo, destruindo. Quando você vê, a vinha foi destruída. E a raposa grande? Ela consegue destruir? Não, você já vê logo, de longe. Ah, vai destruir. O que acontece? Muitas vezes a gente fica olhando, agora no sentido figurado, porque não existe isso, só para fazer você compreender, a gente fica caçando aquele pecadão, né? Ah, eu não matei, eu não adulterei, eu não roubei, eu não menti. mas às vezes tem coisinha tão insignificante que está te destruindo. Então analisa como está a tua vida espiritual. Amém, gente? Porque o fato é que um dia nós vamos partir. Agora, talvez você diga, mas eu tenho uma carreira para cumprir. Eu tenho uma carreira. Se você está em Deus, essa carreira será cumprida. Se você não está em Deus, irmão, ela pode ser abreviada. Entendeu? Não porque Deus queira te punir, porque você caça isso. Então, diz assim a palavra de Deus, versículo 5. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus. Nos preparou para quê? Para a morte. Não está falando da morte aqui? Agora, existe a morte que é uma perca e existe a morte que é a passagem para a vida eterna, vitória. Amém, gente? Estão conseguindo compreender? Deus nos preparou para isso. Digam glória a Deus. Mas, irmão, você tem que estar vivendo a fé. Você tem que estar vivendo com Deus, examinando a sua vida. Sabe de uma coisa? Sempre que você olhar para você, você vai ver defeito. Sempre que você olhar para você, você vai ver as suas falhas. Mas a partir do momento que você vai vendo, você pode corrigi-las. Amém? Não quer dizer que quando você partir daqui, você vai estar 100%. Mas na medida do seu conhecimento, você se arrumou. Na medida daquilo que chegou para você como entendimento, você alinhou a sua vida. Conseguiu entender? Você alinhou a sua vida. Deus não vai cobrar de mim, cobrar de você, assim como o pai não cobra do filho aquilo que ele não pode fazer. Mas aquilo que pode, cobra, não é mesmo? A quem muito é dado, muito é cobrado, diz a palavra de Deus. Então, Deus só vai cobrar de mim aquilo que eu conheço sobre. Eu estou falando no sentido, no aspecto de santidade. Continuando. Pelo que estamos sempre de bom ânimo. Diga assim comigo, sempre de bom ânimo. Diga em todo tempo. Olha só, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Andando por fé e não por vista. Mas temos confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presente, quer ausente. Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Então Paulo está tratando desse assunto dizendo, olha gente, a morte é inevitável, Deus nos preparou para isso. Nós iremos viver um tempo aqui e iremos partir. Amém, gente? Iremos partir. Agora, nós entendemos que iremos, que Deus preparou isso por causa do quê? Por causa do pecado. Não era assim no princípio. E aí o que acontece, irmão? Esse período que nós estamos aqui em vida, por mais que vivemos, ele passa. Passa ou não passa? Passa ou não passa, gente? Aqui nós temos que decidir. Amém, gente? É nesse tempo que você tem que andar alinhado. Amém, gente? É nesse tempo que você tem que dizer, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos, molda a minha vida. Amém? Eu permito que o Senhor faça isso. Obviamente, eu tenho que estar predisposto a isso. Por quê, meu irmão? Porque quando nós passarmos dessa vida, nós então vamos estar com Deus. E aí podemos viver aquilo que um dia Deus tinha para Adão e para toda a humanidade. Mas agora de uma forma que nunca mais será impedido. Amém? Então nós temos da parte de Deus algo grande. Mas como você está hoje? Como você tem vivido hoje? Prepara a sua vida. Amém, irmãos? Prepara a sua vida com Deus. Alinhe a sua vida. Peça ajuda ao Espírito Santo. Amém? Que quando o Senhor Jesus voltar, se você não partir daqui, quando Ele voltar, que Ele possa encontrar você como filho de Deus. A vinda de Jesus é certa. A morte também é certa. Ou seja, é certo que um dia iremos estar diante dele. Amém? É certo. Que você possa estar diante de Deus, irmão, para receber coisas grandes. Um edifício. Algo valioso de Deus. E aí sim, irmão, você vai ver que nós vamos estar no lugar de delícias. Amém? Onde não haverá choro, não haverá pranto. Como diz a palavra de Deus, não haverá ranger de dentes. Vamos se colocar de pé, vamos falar com Deus.